no 896, Centro Recife, no 2545, alterno no 12685. 2545, 2685, obrigado. Bom dia, senhora. Informo o término de giro dos motores. Obrigado. Bom dia. Gente, bom dia. torre Altan 3520, autorização Aracaju. 3520, informação em curso Delta, Aracaju, nível 190, copia? Copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120.8 e aciona 5134 no transponto. Ciência Aracaju, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1208, 5134 no transponto, detante 6520. Correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento, então 3520. Maraca, 3520. Torre Utan 3520 no gate 8, busca estacionamento. Autorizado, reporta táxi, Santa Rita 520. Autorizado, reporta táxi. Bom dia, voo 18 no meio, informação Delta, cruza 210. 8 no meia, boa noite. Identifique, desça para 2 mil pés na chegada à malha, ajuste no 013. Foi pro Aditap. Pro Aditap 2013, Mário. O voo 18 no meia. A livre via parte de Alfa, no ponto de espera, reportar pronto, 26 no ajuste, 6520. Torre, o TAM 3520, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3520, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus com 2 nós. Sente a linha e decola da 10, TAM 3520.